Não dá pra ver que não ver o peso, Gustavo, e não cantar esse ritmo que é genuinamente nosso. Bora fazer a mão nosso na roda, patrimônio vamos. Cultural e material. Esse é o nosso carimbó. E tem muito amor nessa roda, ó. De quem é esse sorriso? De quem é o cheiro de flor? É meu. Não tem medo, não tem risco. Deixa, deixa cair o suor. Quando chegou só olhava, agora dança demais. Tentou trancado em casa, não vingou, ficou pra trás. Será amor que tomou conta da roda e assumiu o tambor. Será amor, ela mexe a cintura com seu jeito sedutor. De quem é esse sorriso? De quem é o cheiro de flor? Não tem medo, não tem risco, deixa cair o suor. Quando chegou só olhava, agora dança demais. E quem tentou trancá-la em casa não vingou, ficou pra trás. Por quê? Será amor que tomou conta da roda e assumiu o tambor. Será amor, ela mexe a cintura com seu jeito sedutor. Trás e mexe a cintura, requebra a saia e vai e vem e vai e vai e vai e vem e vem. Essa galera aqui no Ver o Peso se jogando com a gente, não tem dinheiro nenhum que pague. Será amor que tomou conta da roda e assumiu o tambor. Será amor, ela mexe a cintura com seu jeito sedutor. Será amor que tomou conta da roda e assumiu o tambor. Será amor, ela mesma traça a rota do seu corpo, seu calor. Será amor que tomou conta da roda e assumiu o tambor. Será amor, ela mesma traça a rota do seu corpo, seu calor. Muito amor que tem nessa roda, Gustavo. Esse é o nosso carimbó.